Paz do Senhor. A Bíblia fala que é maldito o homem que confia no próprio homem para uma salvação e um socorro. Existe muita decepção. A palavra de Deus também fala que confiar no desleal é como confiar num dente quebrado e num pé deslocado. Não tem jeito. Mas eu aprendo com os erros que já cometi, que foi confiar, esperar nos homens. Porque nos homens nós não conseguimos nada daquilo que precisamos. É de Deus que vem o nosso socorro. Mas aqueles que esperam e confiam no Senhor têm uma promessa maravilhosa, uma promessa e uma afirmação, que está lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, e eu vou ler para você. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Que maravilha! Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.